meu amor eu te dou. Te amar é a minha intenção, me alivia a dor da paixão. Me ofereço pra ser teu amor. Vem cheia de charme bonita e seja o meu talismã. Me traga mais linda amanhã. Eu quero te amar muitos anos. Amor brilha nos teus olhos como um facho de luz. O seu corpo me alucina, o seu jeito me seduz. Vem comigo fazer amor, enlouquece, me dê seu calor. Vem comigo ser meu amor e me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Vem comigo ser meu amor e me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Te amar é a minha intenção, me alivia a dor da paixão. Me ofereço pra ser teu amor. Vem cheia de charme bonita e seja o meu talismã. Me traga mais linda amanhã. Eu quero te amar muitos anos. Amor brilha nos teus olhos como um facho de luz. O seu corpo me alucina, o seu jeito me seduz. Vem comigo fazer amor, me enlouquece, me dê seu calor. Vem comigo ser meu amor, me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Vem comigo fazer amor, me enlouquece, me dê seu calor. Vem comigo ser meu amor e me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Vem comigo fazer amor, me enlouquece, me dê seu calor. Vem comigo ser meu amor e me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Vem comigo fazer amor, me enlouquece, me dê seu calor. Vem comigo ser meu amor e me abraça, me